com a seguinte frase: Don't stop me, I'm going down on the way, on the highway to hell. Não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No dia 19 de fevereiro de 1980, Bon Scott foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio ar em frente à casa da jovem, chamaram-na e junto com a moça veio a mãe. A mãe, com medo, vendo todos embriagados e sua filha entrando naquele carro lotado, pegou a mão de sua filha que já estava dentro do carro e disse: Filha, vai com Deus, que ele lhe pôr retos da bandeja. Muitos outros homens importantes também se esqueceram que a nenhum outro nome foi dada tanta autoridade como a que há no nome de Jesus. Não esqueça disso. Muitos morreram, mas somente um ressuscitou e está vivo até hoje. Jesus.